Ok. Sobre a eleição para a Câmara. Sim. O que você achou da eleição de Dema? É um nome que o senhor apoiava? Sim, com certeza. É um nome do partido, pertence ao quadro do partido. Um dos dois vereadores eleitos pelo partido na eleição passada, com apoio do prefeito Lenildo Santana, faz parte da base do governo. Tanto que o vice de Dema é o vereador Walter, do PT. Ok. O que você achou, então, três vereadores do PT terem votado na chapa adversária e três da oposição, no caso aí Adriana, Babi e Pastor Erasmo, terem votado no seu candidato? Não é chapa adversária e não é meu candidato. A outra chapa era encabeçada pelo vereador Walter, que é vice de Dema. Então, as duas chapas eram chapas da base aliada do prefeito. E em política é isso. Em política a gente tem que conquistar os votos de todos, inclusive os adversários. Okay. Deixa ser de adversário e depois passa a eleição. Acho que os 11 vereadores estão lá trabalhando pelo município de Vicaraí. Ok. O senhor confirma que houve uma reunião em Léo no domingo, dois dias antes da eleição, em que se decidiu naquele momento quem seria o candidato? Ou no caso, quem seria o presidente que seria votado? Não, não. Teve reunião com quatro vereadores, mas só conversando, só chegando ao entendimento para chegar aqui e ver o que é que fazia aqui. Esses vereadores que estavam lá presentes em Ilhéus eram Alan, o senhor confirma? Era Klaus e era Seone? Rapaz, eu prefiro me resguardar. Certo. Houve alguma negociação? Não, não existe negociação. Cargo? Porque as pessoas falam muito, falam até em dinheiro, mas a gente gostaria de ouvir isso, o senhor. Isso é uma ofensa para os vereadores, certo? Acho que você falar em dinheiro, negociação e em dinheiro é uma ofensa para os vereadores. E não passa por mim, eu sou simplesmente presidente de um partido. Quem decide a eleição de Câmara são os vereadores. Quem vota são os 11 vereadores. Eu simplesmente só participei da reunião, fui convidado, mas tem minhas sugestões, mas quem decide são os vereadores. Muito obrigado. Por nada. E parabéns aí pela eleição de Dema. O seu partido conseguiu negociar bem. Isso, o nosso grupo, o grupo do prefeito Lenildo Santana. Muito obrigado. Por nada.